Dia 24 do 6, dia 24, mês 6 de 2011. 6 e 4 da noite. Tudo tranquilo, almocei, tô esperando. Almocei não, jantei. Pão e tudo mais. A noite está tranquila, não tem mais barulho em casa. Os vizinhos fizeram um barulho do lado, mas pararam logo em seguida. Vamos ver como vai ser a noite. Eu dormi alguma coisa de tarde com. Pô, vontade, espero que dê tudo certo de noite e eu consigo fazer a vigília direito.